Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a quarta igreja de Jesus Cristo, as igrejas do Apocalipse. A gente já viu outras três cartas que Jesus escreveu, sendo a primeira carta a igreja de Éfeso, a segunda carta a igreja de Esmirna, a terceira a igreja de Pérgamo. Vimos a igreja de Éfeso, que deixou o seu primeiro amor. Vimos a igreja de Esmirna, que vive em tribulação. Vimos a igreja de Pérgamo, que tinha a sua igreja onde estava o trono de Satanás. E igrejas são diferentes. Engraçado que eu nunca vi uma igreja igual a outra. Igrejas têm seus DNAs diferentes, têm as suas origens diferentes. Igrejas são diferentes. Eu tenho certeza, você que está aqui na Igreja Batista Memorial, que já passou por outras igrejas, igrejas são simplesmente diferentes. Elas não têm coisas em comum, existem doutrinas em comum que faz com que nós tenhamos a mesma semelhança. Mas todas as igrejas são diferentes, e Jesus Cristo, quando ele escreve cartas a essas sete igrejas, ele percebe essas diferenças. Ele percebe as qualidades e os problemas que existem em cada uma das igrejas, né? Aliás, em todo o Novo Testamento nós vemos isso em todas as igrejas. Igrejas que têm grandes qualidades, igrejas que têm grandes problemas. Às vezes temos a tendência de olhar somente os problemas das igrejas, mas todas as igrejas também têm a sua qualidade. É interessante que dessas igrejas aqui do Apocalipse, grande parte tem problemas, mas sempre elas têm uma boa qualidade também. E isso que deve ser trabalhado, isso que deve ser mantido, e é isso que Jesus ele vai falar um pouco. A igreja de Tiatira, uma igreja que tem suas qualidades, mas uma igreja também que tem os seus pecados, que tem os seus problemas que precisam ser consertados. E assim como a todas as igrejas, Jesus ele escreve, e existem interpretações teológicas que dizem que a carta, essas cartas, as três primeiras igrejas, essas três igrejas são igrejas que viveram no passado, né? Mas por mais que sejam igrejas que viveram no passado, e da quarta igreja para frente, ou seja, a igreja de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são igrejas que, essas igrejas, elas têm essa característica de estar até o fim, porque nessas cartas Jesus ele fala: olha, fica, permanece até eu voltar. Ou seja, são igrejas que elas existem e o seu arquétipo existe até que nós vejamos a volta de Jesus. Mas uma das coisas interessantes é que Jesus Cristo, como nós vimos em todas essas cartas às igrejas, ele não mais aparece como um servo sofredor. Nas igrejas, em todas as cartas que Jesus Cristo ele escreve às igrejas, ele não mais se representa como aquele que é o servo sofredor, como ele foi visto em sua primeira vinda. E sim, ele se revela, e nós já vimos em todas as introduções às outras cartas também, que Jesus ele se revela de uma maneira diferente, de uma maneira poderosa, não mais como aquele servo sofredor, não mais como aquele homem que é sempre pacífico e sempre busca estar sempre trazendo as coisas ao diálogo, sempre busca estar trazendo a reflexão todas as coisas, mas ele se mostra em Apocalipse de uma maneira diferente. Ele se mostra com poder, ele se mostra com grande glória e ele se mostra como filho de Deus glorificado. É assim que ele começa, é assim que a carta à igreja de Tiatira ela começa. Jesus Cristo, ele diz: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Jesus Cristo, ele se coloca como filho de Deus. É a primeira vez em Apocalipse que ele se coloca como o Filho de Deus, como aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus, ele se coloca como aquele que tem olhos como chama de fogo. Interessante ele falar olhos como chama de fogo, olhos como fogo, olhos que a gente não consegue ver. O fogo, quando ele é muito intenso, nós não conseguimos olhá-lo, porque nós somos fracos. E Jesus Cristo, ele tem os olhos fortes. Jesus Cristo é aquele que consegue olhar todas as coisas. Ele é aquele que seus olhos iluminam, o seu olhar ilumina. Ele é aquele que consegue ver tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está em trevas. Jesus Cristo, ele consegue enxergar. Não existe nada que possa estar oculto aos seus olhos. E ele também é aquele que tem os pés semelhantes ao latão reluzente. O pé que brilha, né? Quando eu li essa palavra, pés semelhantes ao latão reluzente, eu lembrei daquele texto do Salmo 119 que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus Cristo, ele tem tanta palavra, tanta luz para os nossos caminhos, que os seus pés, eles se mostram como pés reluzentes. As lâmpadas, essa lâmpada que é a palavra de Deus, é a lâmpada que ilumina os nossos pés e também mostra os nossos caminhos. Por isso que Jesus Cristo, ele é aquele que nos leva até o Pai. Ele é aquele com o qual nós devemos seguir o seu caminho. Ele é aquele que trilhou o caminho, o qual nós devemos sempre buscá-lo, sempre segui-lo. Ele é aquele que tem os pés iluminados, aquele que não tropeça, aquele que sabe por onde vai. E se nós o seguirmos, nós nunca iremos tropeçar. Mas é interessante que Jesus Cristo, ele começa essa carta e logo após se apresentar, ele diz, como diz a todas as outras igrejas: conheço as tuas obras, eu sei o que você faz. Jesus Cristo, ele coloca-se também em outra carta, ele diz: eu sou aquele que passeia entre as igrejas, eu sou aquele que estou passeando entre as igrejas, eu sei o que acontece nas minhas igrejas. Jesus Cristo não é como aquele chefe que não sabe o que acontece na fábrica. Jesus Cristo não é aquele como aquele alto executivo que não sabe o que acontece nos corredores da empresa. Não, Jesus Cristo, ele sabe o que acontece nas igrejas. Jesus Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso que conhece aquilo que acontece em todas as suas igrejas. Ele não perdeu o controle, ele tem as suas igrejas nas suas mãos. Jesus Cristo, ele nunca perdeu o controle da sua igreja. E ele, quando ele fala à igreja de Tiatira, ele tem uma palavra muito interessante, uma palavra de elogio a essa igreja. Olha o que ele diz: eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Obras que são mais do que as primeiras, obras que estão crescendo. Jesus, ele sabe o que acontecia e ele sabe o que está acontecendo. Jesus viu como era e ele está vendo como é hoje. Jesus, ele não só contempla a igreja como é hoje ou como era no passado. Jesus, ele percebe o crescimento da igreja. Jesus, ele olha e ele sabe quem faz. Jesus, ele olha aqui para a nossa igreja e ele sabe quem é que está trabalhando. Jesus sabe quem está trabalhando, o que cada um está fazendo. Ele sabe como que cada um está fazendo. Ele está de olho. Ele tem olhos com chamas reluzentes, ele está de olho, está vendo. Ele também está olhando quem não faz. Ele também está olhando quem não faz. Sabe por que não está fazendo. Conhece as razões do porquê de que cada um de nós não estamos ou estamos trabalhando. Jesus, ele conhece a sua igreja, ele conhece cada um daqueles, cada uma de suas ovelhas e o intento de cada coração. E é interessante que ele fala a essa igreja de Tiatira, que ele fala: eu conheço e eu sei que você está fazendo hoje mais do que fazia antes. Eu sei que hoje você está fazendo mais. Eu gosto muito de um versículo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, né, que ele fala, né, para, sobre isso. Ser crente é sempre estar fazendo mais, né, para nós. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Olha o que a palavra de Deus diz. Qual deve ser a postura do crente com relação às coisas, ao trabalho de Deus? Com relação ao trabalho na casa de Deus, com relação ao trabalho no reino de Deus. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós devemos ser sempre firmes e constantes na obra de Deus. Firmes, constantes e abundantes. Trabalhando bastante, não é trabalhando pouco. Meus irmãos, ser crente é sempre fazer mais. Ser crente é sempre fazer mais. Quando nós somos crentes, quando nós somos trabalhados por Deus, Deus ele vai pedindo cada vez mais de nós. Quando nós vamos sendo trabalhados pela maravilhosa graça de Deus, nós vamos trabalhando mais. Conforme Deus ele vai nos dando mais, nós vamos retribuindo mais na sua obra. Ser crente é trabalhar mais. Ser crente é trabalhar mais hoje do que eu trabalhava ontem. Ser crente é trabalhar mais amanhã do que eu trabalho hoje. Deus, ele pede isso e ele elogia isso da igreja de Tiatira. Ele fala, eu conheço e eu sei que você está trabalhando mais do que antes. Eu elogio isso. Como é bom, meus irmãos, quando nós podemos ver a nossa vida e perceber que a nossa vida está crescendo na graça de Deus, crescendo no conhecimento de Deus. Quando eu passo um ano e eu olho um ano atrás e eu vejo que hoje eu conheço mais da palavra de Deus, conheço mais da graça de Deus. Quando eu olho a minha vida 10 anos atrás, eu olho hoje e eu vejo, puxa vida, como eu cresci no conhecimento de Deus, como eu cresci no conhecimento das coisas de Deus, como eu pude crescer na obra de Deus. Antes eu não trabalhava, hoje eu trabalho. Ou antes eu trabalhava em um ministério, hoje eu trabalho em dois. Ou antes eu trabalhava em 30 ministérios, agora eu trabalho em 40. É uma bênção. Né? Tem gente que fala, olha, tem muito cargo na igreja, glória a Deus por isso, que tenha o dobro, meu irmão, que você faça sempre mais por Deus. Deus ele olha quem faz, logicamente que não é por aquilo que nós fazemos que iremos aos céus, mas fazemos isso para retribuir e reconhecer aquele que passeia entre as igrejas. Meus irmãos, obras, amor, o serviço, a fé, a nossa paciência, tudo isso Jesus ele vê, tudo isso Jesus ele percebe no nosso trabalho da igreja, o que nos leva a refletir, será que nós temos feito? Será que nós temos feito mais? Será que Jesus ele tem pedido mais de você? Será que Jesus ele tem pedido a você e você ainda precisa tomar uma decisão para você começar a trabalhar ou para você conhecer mais esse Deus maravilhoso? Será que você hoje tem trabalhado mais do que você trabalhava antes? Será que hoje você conhece mais desse Deus do que você conhecia antes? Como está a sua vida espiritual? Ou será que ela parou no tempo? Será que há muito tempo você conhece a mesma coisa da Bíblia? Há muito tempo você conhece a mesma coisa de Deus? E a sua vida está parada. Jesus, ele nos incentiva. Jesus, ele está nos incentivando a nós estarmos fazendo mais por ele. Jesus, ele quer mais de você. Ser crente é sempre fazer mais por Jesus. Mas, versículo 20, ele começa com uma palavra que eu não gostaria de ouvir de Jesus. Mas. E, aliás, nenhum de nós gostamos de ouvir críticas. Nós não gostamos de ouvir críticas. Nós somos um pouco rebeldes à crítica, por mais que se digam que são críticas construtivas, críticas que são para impulsionar e para que nós venhamos a tomar decisões em nossas vidas. Como é ruim nós recebermos críticas? E principalmente como é ruim uma igreja receber críticas, e muito mais do seu próprio Senhor, que é Jesus. E Jesus ele vai falar que ele tem coisas que ele não tolera na igreja. Tem coisas que ele não quer na igreja. E alguns poderiam dizer, puxa vida, mas é só um pouquinho que tem na igreja. A igreja é uma bênção. Tem um ou dois só que parece que estão nem aí, mas a gente deixa para lá essas pessoas. Né? O importante é aqui, a gente. O importante é são a liderança está forte. O importante é a igreja está reunida, mas Jesus ele não vê muito dessa forma. Jesus ele explica que um pouquinho só de fermento ele pode levedar toda a massa. Um pouquinho só de fermento pode fazer inchar e transformar uma massa inteira. Por isso que Jesus, ele vem e vem falar contra essa igreja de Tiatira o seguinte. Ele diz no versículo 20: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam alimentos sacrificados a ídolos. Essa palavra toleras no versículo 20, Jesus, ele tinha contra a igreja que a igreja tolerava estas coisas no meio dela. Meus irmãos, nós temos vivido na época da tolerância. E, aliás, o que é mais colocado como necessário para as religiões de hoje é a tolerância, a questão da tolerância. Né? Qualquer documentário que nós vermos que diz sobre coisas que foram feitas em nome da religião, né, sempre o que se busca é a tolerância. Ou seja, né, determinada religião tem que ser tolerante a algumas coisas, tem que ser tolerante a outros, tem que ser tolerante a algumas coisas. Eu não digo que nós não temos que respeitar ou não devemos tolerar as pessoas. Sim, nós devemos. Mas o que Jesus Cristo está falando é quando a coisa entra para dentro das quatro paredes da igreja. Quando se entra para dentro do grupo daqueles que se dizem irmãos em Cristo. Quando isso se torna dentro da igreja, Jesus Cristo, ele diz que aquelas pessoas, aquela igreja, eles toleravam uma mulher que faziam com que pessoas viessem a se prostituir e comer de sacrifícios da idolatria. Né? Ele fala de Jezabel. Jezabel, ela é uma mulher muito conhecida, né? Muito conhecida dos judeus, né? E Jesus Cristo, quando ele fala de Jezabel, não é que tinha uma mulher, provavelmente não é que tinha uma mulher que chamava Jezabel, porque Jezabel seria mais ou menos que você colocar o nome do seu filho de Hitler. Né? Eu tenho certeza que você não faria isso. Por quê? Porque é a figura de um homem que não era querido e de que é um homem que fez atrocidades no passado. Jezabel era uma mulher conhecida, né? Ela foi a mulher de Acabe, do rei Acabe, que viveu aproximadamente 900 anos antes de Cristo, que fez com que todo o povo de Israel se viesse a se prostituir. Fez com que todo o povo de Israel viesse a estar fazendo coisas erradas diante de Deus. E todo o povo, ele foi destruído por conta disso. Por conta de Jezabel, todo o povo de Israel sofreu, todo o povo foi levado para longe dos caminhos de Deus. E Jesus, ele coloca esta Jezabel como fazendo a mesma coisa dentro da igreja. Pessoas, e nós percebemos, irmãos, que até mesmo, né, muitos teólogos, é interessante que eu li diversos comentários da igreja de Tiatira durante essa semana. É interessante que a maioria dos comentários, eles falam, a igreja de Tiatira é uma figura da igreja católica. Né? Eles falam isso por quê? Porque por conta da idolatria que está dentro das igrejas, por conta de tudo aquilo que é colocado de imagens dentro das igrejas, e eu comecei a pensar, puxa vida, mas será que é somente aquela igreja? Será que Jesus Cristo não está dizendo a todo mundo que tem ouvido? Porque ele fala, todos que têm ouvidos, ouça o que Deus diz às igrejas. Você tem ouvido? Puxa a orelha do teu irmão que está do seu lado aí. Pronto, se ele tem ouvido. Se temos ouvidos, devemos ouvir isso. Meus irmãos, nós percebemos dentro até mesmo das igrejas evangélicas hoje em dia, o povo se prostituindo à idolatria. Pastor, mas eu nunca vi uma imagem dentro de uma igreja evangélica. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que não é preciso ter uma imagem para nós sermos idólatras. A palavra de Deus nos ensina que nós podemos correr após outros deuses, mesmo sem serem deuses de imagem de escultura. Sabe deuses que entram nas igrejas evangélicas? Deve estar dentro da tua carteira aí. Um deus bonito. Né? Tem o deus boto, tem a deusa oncinha. Essas são as mais queridas. A nota de 100 e a nota de 50. Né? Tem um botinho, tem uma 50. A gente entra querendo isso. Nós, quando vamos às igrejas, muitos de nós queremos ir para a igreja para resolver nossa situação financeira. Eu não vou para a igreja para adorar a Deus ou para buscar santificação para a minha vida. Eu não vou para a igreja para buscar essas coisas para a minha vida. Eu vou para a igreja porque eu estou com dificuldade financeira e eu quero que Jesus me abençoe. Me dê um carro, me dê uma casa. Olha, não estou dizendo que é errado essas coisas não são erradas. Mas elas são consequências de nós vivermos uma vida de piedade ao nosso Deus. Vivermos uma vida santa ao nosso Deus. Mas o que nós percebemos é que existem igrejas que isso já virou para o outro lado. E a palavra de Deus ensina, sim, que existe o Deus Mamon, que é o Deus das riquezas. E não existe uma estátua do Deus Mamon. Mas as pessoas hoje em dia, e a própria pregação que se diz hoje em dia, é para que as pessoas possam dar o seu dinheiro para que elas possam receber mais. Ou seja, as pessoas estão indo à igreja para poder receber, poder dar para receber, ter a Deus como moeda de troca. E a palavra de Deus diz que as pessoas gostavam de comer alimentos sacrificados à idolatria. Ora, o que é o alimento se não é aquilo que é ensinado no púlpito? O que é o alimento de Deus se não é a sua palavra? Mas quantos crentes hoje têm se alimentado de palavras, de pregadores que só pregam sobre riquezas e sobre riquezas? Venha para a igreja que Jesus vai resolver sua conta bancária. Venha para a igreja que você vai ficar cá, você vai ficar rico. A sua empresa está quebrando, vai para a igreja. E são dados só testemunho na igreja. Ah, antes de conhecer Jesus, minha empresa era falida, e depois agora eu tenho 5 carros. Eu tenho 10 casas. Eu não estou querendo dizer que viver com Jesus é ser pobre. Não estou querendo ser contra a riqueza, não sou contra a prosperidade. A palavra de Deus nos ensina que quando nós seguimos a palavra de Deus, tudo quanto nós fizermos, nós prosperaremos, irmãos. Nós iremos prosperar. Mas o que deve ser ensinado é isso, que a riqueza ela é uma consequência, não é algo que deve ser buscado. A causa principal é Jesus Cristo. A causa principal de Jesus, da igreja, é Jesus Cristo. É a mensagem do Evangelho. É a mensagem verdadeira. Jesus Cristo, ele diz, vocês estão tolerando essas coisas na sua igreja. Vocês estão tolerando esse tipo de coisas. Não somente o pecado de idolatria, mas também a imoralidade sexual. Meus irmãos, é impressionante como a imoralidade sexual ela tem invadido as igrejas. Como casamentos têm se destruídos. Como famílias têm sido destruídas por conta da imoralidade sexual. Nós precisamos lutar contra essas coisas. Não podemos tolerar estas coisas. Em primeiro lugar, não na igreja. Em primeiro lugar, em nossas vidas. Porque a maneira com a qual nós toleramos as coisas na igreja é reflexo das coisas, de como nós toleramos algumas coisas em nossa vida. A maneira com a qual a igreja ela tolera algumas coisas dentro das suas portas é reflexo daquilo que ocorre dentro das nossas vidas ou dentro das nossas famílias. Quando nós passamos a tolerar essas coisas dentro da nossa vida, quando passamos a tolerar essas coisas dentro da nossa família. E Jesus Cristo, ele não tolera estas coisas. Aliás, é muito interessante porque a única vez que nós vimos Jesus Cristo, se é que podemos dizendo assim, irado, né, botando o seu poder, mostrando um pouco, foi quando ele pegou um chicote, quando ele estava no templo em Jerusalém. Ele foi ao templo de Jerusalém, e quando ele chegou lá, ele viu que o povo estava mexendo com dinheiro na casa de Deus, e eles queriam fazer, como o próprio Jesus diz, fazer da casa de Deus um lugar de ladrões. As pessoas tinham a casa de Deus só para por dinheiro, só para poder ganhar dinheiro. Já viu isso em algum lugar? Sabe o que Jesus fez? Ele pegou o chicote e saiu derrubando mesa. Ele falou, vocês estão fazendo da casa de Deus um lugar de negócio. Vocês estão fazendo da casa de Deus um lugar para ganhar dinheiro. Essa casa é uma casa de oração. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar disso. A igreja é um lugar de oração. A igreja é um lugar de transformação de vidas. A igreja é um lugar onde eu preciso vir e ter a minha vida transformada. E Jesus, ele precisa ver isso em nossas igrejas. Jesus, ele não quer entrar nas igrejas e ver o dinheiro sendo colocado de forma tão banal como é tratado hoje. Mas nós devemos estar vindo à igreja e fazer da igreja um lugar de oração, um lugar de comunicação com Deus, um lugar onde Deus está e ele tem livre acesso para poder falar e eu poder ouvir e aceitar, e eu também poder falar, nós podemos falarmos com Deus e poder ser ouvidos por Deus. Esse é a coisa principal que Jesus coloca para a sua igreja. Mas quando nós passamos a tolerar coisas em nossas vidas, nós atraímos para si maldição para as nossas vidas. E é interessante que a questão de tolerar o pecado em nossas vidas, como nós passamos a tolerar muitas coisas. E essa igreja de Tiatira, ela tolerava essas pessoas que ficavam fazendo essas coisas. Talvez eles falavam, o importante é o que eu penso e como eu estou louvando a Deus. Deixa eu aceitar esse meu irmão e deixa eu aceitar esse tipo de pessoa aqui também na igreja. Afinal de contas, cada um vai se dar conta com Deus e eu vou tolerar. E como eu disse, talvez isso seja reflexo de como eu esteja tolerando essas coisas na minha vida. Talvez coisas aconteçam na sua vida que você sabe que desagradam a Deus. E talvez até hoje você esteja tolerando essas coisas. Talvez coisas estejam acontecendo na sua vida e que você tolera. Você talvez esteja tolerando muito o pecado na sua vida. E isso traz dano à pessoa, isso traz dano à igreja. Tolerar a mensagem ou doutrina errada, isso é errado. Jesus, ele não percebe, Jesus, ele, quando ele olha isso na igreja, ele não quer isso para a sua igreja. Jesus, eu gosto muito de quando Elias, ele chega para o povo, quando diz lá em 1 Reis capítulo 18, quando ele diz, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois senhores? Até quando que vocês vão ficar tentando descobrir qual que é o Deus verdadeiro? Até quando vocês vão ficar achando, ah, será que esse é o Deus de verdade? Será que é isso que eu sigo mesmo na minha vida? E Elias fala, quem? Até quando vocês vão ficar nessa daí? Se Deus é Deus, seguir a Deus de verdade. Mas se Deus não é Deus, se é Baal outro Deus, então segue a Baal. Ora, até quando nós vamos ficar tolerando coisas na nossa vida? Se Deus, ele é Deus da nossa vida, vamos tomar postura em nossas vidas. Se Deus, ele é Deus de nossas vidas, temos que tomar postura e começar a dizer não ao pecado. Até quando nós vamos tolerar pecados em nossas vidas? Até quando vamos tolerar pecados em nossas igrejas? Não podemos tolerar. Não podemos deixar com que essas coisas aconteçam em nossas vidas. É interessante que quando nós toleramos, muitas pessoas falam, mas pastor, nós temos que amar essas pessoas. Sim, temos que amar. Mas o verdadeiro amor é o amor que repreende. O verdadeiro amor é o amor que exorta. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor, ele olha e sabe qual é o fim para essas ações. Sabe qual é a consequência destes atos. Por isso que um amor sem confronto, ele não é um amor verdadeiro. Um amor quando não existe um confronto com a palavra de Deus, ele não é um amor verdadeiro. Jesus Cristo, ele não tolera estas coisas em nossas igrejas. Jesus Cristo também não quer que nós venhamos a tolerar estas coisas em nossas vidas. Se nós tolerarmos essas coisas em nossas vidas e em nossas igrejas, Jesus Cristo, ele virá contra nós. É isso mesmo. Se nós começarmos a tolerar muito, por muito tempo, essas coisas em nossas vidas, Jesus, ele vai vir contra a sua igreja. É isso que diz na palavra de Deus na igreja de Tiatira. Ele diz, olha, estou dando, versículo 21, eu estou dando tempo para que você se arrepende, para que você se arrependa, mas você ainda não se arrependeu. E diz a palavra de Deus que Jesus, ele viria com doença, viria com morte. Jesus viria com doença e viria com morte. Assim como Jesus veio com um chicote e tirou aquelas pessoas do templo de Jerusalém, assim Jesus, ele diz que vai fazer também com aqueles que não querem se arrepender da sua igreja. Porque este é um lugar do qual Jesus, ele tem zelo. A igreja é um lugar daquilo de que Jesus tem zelo. Aliás, é interessante que a palavra de Deus diz que isso foi o cumprimento de uma profecia de Jesus Cristo, onde diz, o zelo da sua casa me consumirá. Jesus é aquele que tem zelo pela casa de Deus. Nós devemos ter esse zelo também. Em primeiro lugar, pelas nossas vidas. Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Eu e você somos templo desse Espírito Santo de Deus. Por isso que, quando nós falamos da igreja, isso nada mais é do que o reflexo das nossas vidas. Quando nós falamos da igreja, isso é reflexo daquilo que acontece em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, como diz o apóstolo Paulo na a carta de Coríntios. Nós somos esse templo, o templo de Deus, o templo onde Deus vive. E se nós tolerarmos esse pecado em nossas vidas, Jesus Cristo, ele virá contra nós. E é interessante qual é a nossa posição com relação ao pecado. Nós estávamos falando hoje de manhã, Jesus Cristo, quando ele diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus diz assim, olha, eu estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos. E nós vimos que as feras, os gigantes que existem hoje, nada mais são do que homens sendo usados pelo inimigo para querer destruir as nossas vidas, para querer matar as nossas vidas. Por isso Jesus fala assim, olha, sejam prudentes como a serpente. Sejam simples como a pomba, mas sejam prudentes como a serpente. É interessante que como nós tratamos o pecado em nossa vida. Eu vejo crentes tratando o pecado em suas vidas como se fossem pombas. Trocaram o que Jesus falou. Quando chega a tentação, sabe o que o crente faz? Vai igual a pomba assim. Vai atrás do pecado. Olha a tentação chegando. Aí o crente vai lá. Igual a pomba rulhando. É rulhando, né? Igual a pomba. Né? Olha a tentação chegando. Aí ele sai igual a pombinha, ciscando. Né? Fica quietinho. O pecado vem lá. A onda, já viu? Um lobo pegando uma pomba. Não! Jesus Cristo, meus irmãos, ele disse para nós sermos como serpentes. Sabe, você já chegou perto de uma serpente? Quando você começa a chegar perto dela, você vai rodeando. Aí quando você começa a chegar perto, você vai chegando perto, ela se arma toda. Ela se arma toda. Fala assim, não vem não, senão eu dou o bote. Meus irmãos, essa deve ser a nossa relação com o pecado. Mas sabe o que acontece? Vem a tentação. Aí a gente... Não, Jesus Cristo, ele está dizendo, temos que parar de tolerar essas coisas em nossas vidas. Temos que parar de tolerar estas coisas. Pomba é uma coisa que traz sujeira. Eu não posso ser como pomba quando eu vejo o pecado na minha vida. Quando eu vejo o pecado, quando eu vejo o diabo chegando, eu tenho que ser como serpente. Você vem, diabo, vem. Vem aqui que eu vou soltar o veneno da palavra de Deus em você. Por isso, quando você perceber que o pecado está chegando, está rodeando você, aquela tentação está chegando, você sabe que ela está chegando, você sente ela chegando, sabe o que você faz? Se prepara, arma o bote, lembra do versículo para soltar para essa tentação. É assim que Jesus, ele agia contra a tentação. O diabo vinha e Jesus soltava, dava o bote com a palavra de Deus. Meus irmãos, temos que ter essa palavra em nossas bocas. A serpente é alguém que tem o veneno na boca. Dá a mordida, já sai o veneno. Assim deve ser o crente com a palavra de Deus. Deve ter a palavra de Deus na sua boca. Quando vem a tentação, ele já fala a palavra de Deus. Já recita aquele versículo. É interessante que os pecados que nós cometemos acabam são sempre os mesmos, né? Repara a sua vida. Será que os pecados que você sofre, será que são toda semana é um pecado diferente? Será que todo dia é um pecado diferente que você cai? Acaba que nós passamos a cair as nossas vidas quando nós começamos a tolerar os pecados, sempre, são sempre os mesmos pecados. Ora, para a igreja de Tiatira, eles já sabiam quais eram os pecados. Imoralidade sexual e idolatria. Dois pecados apenas. Eles não roubavam. Eles não matavam, eles não mentiam, não existiam outros pecados. Jesus está falando, olha, são dois, só dois. É idolatria e imoralidade sexual. Meus irmãos, Jesus, ele disse que nós devemos usar nossa inteligência com relação ao pecado. Ora, o que devemos fazer? Olha, vamos ler quais são os versículos que a palavra de Deus fala sobre esses pecados. Vamos decorar o que a palavra de Deus fala sobre a imoralidade sexual. Vamos lembrar o que a palavra de Deus fala sobre a idolatria. Ora, se o teu problema é imoralidade sexual, busque na palavra de Deus quais são os versículos que a palavra de Deus fala sobre isso e tenha eles decorados na sua boca. Quando começar a vir a tentação, você recita. Se o teu problema é mentira, olha o que a palavra de Deus fala sobre a mentira e que o crente deve sempre falar a verdade. Quando você te sentir vontade de mentir, você recite esses versículos. Meus irmãos, nós devemos ser como serpentes, devemos ser prudentes, porque o pecado, ele leva à morte. O salário do pecado, ele é a morte. Se nós tolerarmos o pecado, o próprio Jesus Cristo, ele virá contra nós. E aqui diz a palavra de Deus, Jesus, ele fala, olha, eu dei tempo para você se arrepender. Eu estou dando tempo para que você se arrependa. Mas, se você não se arrepender, eu vou colocar você numa cama. E porque você não se arrependeu, eu vou fazer com que você adoeça. Versículo 22, Jesus, ele é mais forte. Ele fala, eu vou ferir você de morte, você e seus filhos. Para que as igrejas saibam quem eu sou. Meus irmãos, nós temos aquela visão de um Jesus diferente. Aliás, nós criamos visões e imagens de Deus conforme a nossa semelhança. A gente faz um pouco o contrário da criação. A palavra de Deus diz que nós somos criados conforme a imagem de Deus. Às vezes a gente faz a imagem de Deus que a gente quer. A gente que quer criar a imagem de Deus, quando Deus, ele nos criou a sua imagem. E a palavra de Deus, ela fala do Deus justo e verdadeiro, de um Deus que não é diferente, um Deus que não tolera o pecado e continuará não tolerando. Talvez porque nós vimos tanto desse Jesus bondoso, nós deixamos um pouco de ver esse Jesus poderoso, esse Jesus que virá com cetro de ferro, como diz nessa própria carta. Nós devemos nos lembrar de que o pecado, ele leva à morte, e existem pecados que levam à morte. Existem pecados que podem tirar a nossa vida, não podem tirar a nossa salvação. Nada pode nos impedir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Eles não têm o poder de tirar a nossa salvação, mas têm o poder de destruir a sua vida. Quantos crentes têm as suas vidas destruídas porque têm vivido uma vida tolerante ao pecado? Quantas pessoas têm vivido uma vida destruída? Tem a sua moral destruída, o seu caráter destruído, tem a sua família destruída, tem a sua vida profissional destruída, sua vida familiar, a sua honra destruída, porque não tem vivido uma vida que agrada a Deus, tem vivido uma vida tolerante ao pecado. Olha que sério que o apóstolo João diz, 1 João capítulo 5, versículos 16 e 17. João, ele diz, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, ele diz: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. O que João está dizendo aqui, olha, existem pecados que se pecam que não são para a morte, mas existem pecados que são para a morte. Ora, como que nós podemos entender isso quando o apóstolo Paulo diz que todo pecado ele leva à morte? Se o salário de qualquer pecado ele leva à morte. Sim, todo pecado ele leva à morte. Depende de como você trata esse pecado na sua vida. Depende de como nós tratamos esse pecado na nossa vida. Todo pecado ele leva à morte se nós tolerarmos ele em nossas vidas. Se nós tratarmos esse pecado igual aquele que a gente trata gatinho quando aparece: ah, eu vou dar um leitinho para ele. Já viu um gatinho quando aparece? Ah, eu vou dar um leitinho para ele, tadinho, é tão pequenininho, não faz nada. Aquele gato começa a crescer, crescer, quando ele vê, está arranhando o teu sofá, quando ele vê, destruiu a tua sala, e quando vê, ele já está com as garras grandes para cima de você. O pecado, ele leva à morte, sim. Quando nós somos tolerantes com o pecado. Meus irmãos, nós devemos ser prudentes com o pecado. O pecado pode acabar com a nossa vida. Qualquer pecado, ele tem o poder para acabar com as nossas vidas. Seja você filho de Deus ou seja você não filho de Deus. Tenha você já se entregue a Deus, já batizado. Ou você que ainda não tomou uma decisão por Cristo. O pecado, ele leva à morte. Nós não podemos mais tolerar o pecado em nossas vidas. Jesus, ele diz isso à igreja de Tiatira. Mas ele diz também à igreja de Tiatira que existe uma recompensa para aqueles que forem fiéis. Ele diz: aquilo que você tem, retende até o fim, até que eu venha. Versículo 25: o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que existe uma recompensa para aquele que vencer. Existe uma recompensa para aquele que guardar a palavra de Deus até o fim. O que nos leva a uma reflexão. Como nós chegaremos a Cristo? Como que eu e você vamos chegar a Cristo? Será que eu vou chegar a Cristo morto para que eu não desonrasse a palavra dele? Será que eu vou chegar a Cristo e quando ele for abrir as páginas do livro da minha vida, ele vai ver que eu fui morto por causa de um pecado que me levou à morte, de um pecado que eu tolerei na minha vida? Será que eu vou chegar diante de Cristo com mãos vazias? Ou será que eu vou chegar diante de Cristo como um vencedor? Porque a palavra de Deus, ela diz que existem crentes vencedores e crentes derrotados. Crentes que entenderam que é preciso entregar verdadeiramente a sua vida a Cristo, assim como Ele entregou a sua vida por nós. Como nós chegaremos diante de Cristo? Como que eu e você iremos a chegar diante de Cristo? Ou quando Ele voltar, como que nós estaremos diante dEle? Estaremos como vencedores? Ou seremos como estes que seguiram a Jezabel, estes que foram mortos e morreram em desonra, vão herdar a salvação, mas como diz o apóstolo Paulo, vão passar como se passasse pelo fogo, e vai queimar tudo, e é madeira, feno e palha, e foi tudo queimado, e quando ele vê, não sobrou nada para ele poder entregar a Jesus. e vai chegar cheia de vergonha. Como nós chegaremos a Cristo? Como você quer chegar a Cristo? Se queremos chegar a Cristo e sermos vencedores, guardarmos a palavra, guardarmos a verdadeira doutrina, nós devemos sempre estar seguindo a Jesus Cristo, não tolerando o pecado em nossas vidas. E há o que vencer. Jesus Cristo, ele disse, em primeiro lugar, que nós estaremos tendo poder sobre as nações. Nós receberemos esta vara de ferro. Assim como Jesus, ele vai reger o mundo com vara de ferro, nós também iremos reger este mundo com vara de ferro. Aliás, é interessante, olha que interessante. A vara de ferro é sinal de intolerância. A vara de ferro é sinal de poder, é sinal de firmeza. Jesus Cristo, ele não veio para os fracos. Jesus veio para quem quer tomar uma firme decisão em sua vida. Não é para quem fica tolerando, ah, deixa para lá. Jesus, ele não vai tolerar quando ele chegar. Ele vai vir com vara de ferro e vai destruir o pecado. Jesus, ele vai destruir. Assim, e se nós mostrarmos em nossas vidas que nós queremos também destruir esse pecado, ele vai ver. E a esses vencedores, Jesus Cristo, ele vai permitir que reinem com ele no seu reino. Nós teremos poder sobre as nações. Versículo 28 diz também, dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 22, 16, ele diz, eu sou a brilhante estrela da manhã. Jesus Cristo está dizendo, olha, para quem vencer vai poder reinar comigo. E sabe o que vai acontecer com essa pessoa que vencer, que não tolerar o pecado em sua vida? Eu vou dar para ela de mim mesmo, ou seja, essa pessoa vai ser minha amiga. Ele vai ser meu conhecido, ele vai ser meu amigo. No reino, ele vai poder chegar, ele vai poder entrar, conversar comigo. Eu não sei que tipo de pessoa você será, mas eu sei o tipo de pessoa que eu quero ser quando Jesus voltar. Eu quero reinar com ele, eu quero ser amigo dele, e eu quero que você seja também. A minha oração é que você seja, que você reine com Cristo, que você possa chegar diante de Cristo como um vitorioso, não como alguém derrotado, que viveu a sua vida derrotado porque foi tolerante ao pecado. Mas essa é uma decisão que Jesus Cristo coloca, e ele deixa o apelo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido, ouça o que Jesus fala. Não sejamos mais tolerantes ao pecado em nossas vidas. Que possamos viver uma vida de poder no reino de Deus, abundante em boas obras. Amém.